DJ Paulinho Boy, um DJ com carisma e simplicidade que caiu no gosto da galera. Eu vim aqui foi pra cantar. Eu canto pouco do jeito que tu mandar. Eu vim aqui, foi pra cantar. Eu canto pouco do jeito que tu mandar. Coqueirão, coqueiro e coco, coqueiro, coco, cocada, cocada, doce de coco. Vendo coco, compro coco, troco coco com cocada. Meu coco é maduro, meu coco não é de ouro, meu coco é da pesada. Eu vim aqui, foi pra cantar. Eu canto coco do jeito que tu mandar. Eu vim aqui, foi pra cantar. Eu canto coco do jeito que tu mandar. Tira a casca do coco e joga a casca no mar. Dou um soco que é do coco e mando você ralar. Depois de ralar o coco, quero ver meu camarada. Meu coco cabe do soco, quem não sobe é cantar coco. Meu coco é da pesada. Eu vim aqui, foi pra cantar. Eu canto coco do jeito que tu mandar. Eu vim aqui, foi pra cantar. Eu canto coco do jeito que tu mandar. Eu vim aqui, foi pra cantar. Eu canto coco do jeito que tu mandar. Eu vim aqui, foi pra cantar. Eu canto coco do jeito que tu mandar. Coqueirão, coqueiro e coco, coqueiro, coque, cocada, cocada, doce de coco. Vendo coco, compro coco, toco coco com cocada. Meu coco é maduro, meu coco não é de ouro, meu coco é da pesada. Eu vim aqui, foi pra cantar. Eu canto coco do jeito que tu mandar. Eu vim aqui, foi pra cantar. Eu canto coco do jeito que tu mandar. Tira a casca do coco, joga a casca no mar. Dou um soco, quebra o coco e mando você ralar. Depois de ralar o coco, quero ver meu camarada. Meu coco quebra do soco, quem não sobe é cantar coco. Meu coco é da pesada. Eu vim aqui, foi pra cantar. Eu canto coco do jeito que tu mandar. Eu vim aqui, foi pra cantar. Eu canto coco do jeito que tu mandar. Eu vim aqui, foi pra cantar. Eu canto coco do jeito que tu mandar. DJ Paulinho Boy, fazendo um show perfeito na saudade. Essa não, covarde! Beijar é bom, oh, e é bom demais. Beijar é bom, oh, e é bom demais. Beijar é bom, oh, e é bom demais. Beijar é bom, oh, e é bom demais. Eu vejo beijo de janeiro a janeiro. Que bom mesmo é fevereiro. É tanto beijo que se dá. É tanta gente que se entrega, que se beija, que se ama e se deseja. Vamos todos namorar. Dentro daqui, chaneiro lá e sanfoneiro a tocar. E essa gente que não para de beijar. Debaquejado o ano inteiro, mês de junho e São João. E desse jeito eu vou endoidar meu coração. Beijar é bom. Beijar é bom. É bom demais. Beijar é bom, bom, bom. Beijar é bom demais. Beijar é bom, oh, e é bom demais. Beijar é bom, oh, e é bom demais. Beijar é bom, oh, é bom demais. Beijar é bom, oh, é bom demais. Eu vejo beijo de janeiro a janeiro. Que bom mesmo é fevereiro. É tanto beijo que se dá. É tanta gente que se entrega, que se beija, que se ama e se deseja. Vamos todos namorar. Tem gorda aqui, chaneiro lá e sanfoneiro a tocar. E essa gente que não para de beijar. Tem vaquejado o ano inteiro, mês de junho e São João. E desse jeito eu vou endoidar meu coração. Beijar é bom. Beijar é bom. É bom demais. Beijar é bom, bom, bom. Beijar é bom. É bom demais. Segura aqui, chamego lá e sanfoneiro a tocar. E essa gente que não para de beijar. Tem vaquejado o ano inteiro, mês de junho e São João. E desse jeito eu vou endoidar meu coração. Beijar é bom. Beijar é bom demais. Beijar é bom, bom, bom. Beijar é bom demais. Beijar é bom. Beijar é bom demais. Beijar é bom, bom, bom. Beijar é bom demais. Produções e mixagens, o covarde DJ Paulinho Boy e Estúdio PR Produções, produzindo os melhores CDs de saudade do Pará. DJ Paulinho Boy. Fazia gosto de bezeca gameleira, se divertindo a noite inteira no forró. Agarradinho na cintura das meninas, mais atracado que um macaco no cipó. Também ligava pra comadre Jarolina, que de sua sina só fazia reclamar. Ai, ai, ai, bezeca toma jeito, desta vez a casa cai. Ai, ai, ai, bezeca toma jeito, desta vez a casa cai. Ai, ai, ai, bezeca toma jeito, desta vez a casa cai. Ai, ai, ai, bezeca toma jeito, desta vez a casa cai. Jarolina que apanhou da vida, procurou até encontrou saída. E agora dá o troco, ainda diz eu acho é pouco quem mandou infernizar. Já tá vendo coisa assim tão feia, já ficou com a pulga atrás da orelha. Foi logo dança shot, deu no cheiro do cangote, resolveu se acomodar. Ai, ai, ai, pois é que toma jeito, desta vez a casa cai. Ai, ai, ai, pois é que toma jeito, desta vez a casa cai. Minha filha, mas esse gato era muito engraçado. Engraçado nada, papai, era muito de enrolão. Oxe, por que, minha filha? De vez em quando o homem tem que dar uma rodinha por fora. Pois sim, é por isso que ela pensou, pensou e deu nisso, ó. Jarolina que apanhou da vida, procurou até encontrou saída. E agora dá o troco, ainda diz eu acho é pouco quem mandou infernizar. Já tá vendo coisa assim tão feia, já ficou com a pulga atrás da orelha. Foi logo dança shot, deu no cheiro do cangote, resolveu se acomodar. Ai, ai, ai, ô Zeca, toma jeito, desta vez a casa cai. Ai, ai, ai, ô Zeca, toma jeito, desta vez a casa cai. Ai, ai, ai, ô Zeca, toma jeito, desta vez a casa cai. O talentoso e consagrado pela Legião da Saudade, DJ Paulinho Boy. Paulinho Boy! Você não pode ficar deitada, ficar acamada sem nada fazer. Você não pode ficar desse jeito, assim não tá direito, tem que se mexer. Tem que se mexer, senão a gente morre, porque ninguém socorre, você vai morrer. Tem que se mexer, tem que se mexer, tem que se mexer pra se poder viver. Tem que se mexer, tem que se mexer, tem que se mexer pra se poder viver. Vejo todo dia na televisão, humanos em ação, pra gente se mexer, pra gente se bulir, pra gente se mover, pra se ter apetite, pra se poder comer, pra não ter meningite, pra não ser nem pra quê. Por isso e por aquilo, você tem que mexer. Tem que se mexer, tem que se mexer. Tem que se mexer pra se poder viver. Tem que se mexer, tem que se mexer, tem que se mexer pra se poder viver. Você não pode ficar deitada, ficar acamada sem nada fazer. Você não pode ficar desse jeito, assim não tá direito, tem que se mexer. Tem que se mexer, senão a gente morre, porque ninguém socorre, você vai morrer. Tem que se mexer, tem que se mexer, tem que se mexer pra se poder viver. Tem que se mexer, tem que se mexer, tem que se mexer pra se poder viver. Vejo todo dia na televisão, uma

dinheiro e chora. Seu forte que nem sertanejo e chora. Só na lembrança de um beijo chora. Estúdio PR Produções, produzindo os melhores CDs para a família Saudade. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Tô resolvida a assumir o assumido. Chega de amar sempre escondido. Estúdio PR Produções, produzindo os melhores CDs de saudade do Pará. Saindo de Belém, eu fiz parada em Castanhal e conheci gente de raça, com os olhinhos da cor de mel. Felicidade, voltei pra Santa Isabel, e gente boa encontrei por lá. E logo ali, Santa Maria do Pará. Amor tão grande é mesmo daquela gente. A terra Bragantina está gravada em minha mente. Segui viagem até a grande Capanema. Que povo maravilhoso da terra do cimento. Oh, Bragança, não posso te esquecer. E por onde eu andar, eu vou lembrar você. Oh, Bragança, vem como pra lidar. E por onde eu for, eu só vou te lembrar. Cheguei em Bragança, me senti maravilhada, pois todo o povo cantava este shot assanhado. E em Caratapéua ninguém não mais esqueceu desta planta bragantina que nessa terra nasceu. Saindo de Belém, eu fiz parada em Castanhal e conheci gente de raça, com os olhinhos da cor de mel. Felicidade, voltei pra Santa Isabel, que gente boa encontrei por lá. E logo ali, Santa Maria do Pará.